programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, beleza? Você sabe, Cacate, hoje, né, estamos ao vivo. Domingo, 17 horas e 3 minutos aqui na Sens. Programa do Cacate comentando, começando, audiência boa, né, Cacate? Manda um alô pros ouvintes aí, Cacate. Opa, um alô aí, tudo de bom, uma boa tarde aí. E boas músicas estão vindo por aí. Você falou pra nós... Quer dizer, você falou não, essa semana, Cacate, no dia 20 de julho... Foi o Dia Internacional da Amizade. Exatamente, o Dia Internacional da Amizade. É, no dia 20 de julho. Cacate, toca aí, você é meu amigo, Cacate. Opa, beleza? Aí, é nóis. Então, como a gente é amigo aí, o Cacate, a gente quer celebrar essa amizade com vocês, ouvintes. Porque sem amigo ninguém é nada, né, Cacate? Sem amigo ninguém é nada, é um vazio no peito, né? É, a gente tava falando aqui, então o que a gente fez? A gente separou músicas que falam de amizade. Exatamente, fala de amizade. Falam de amizade, então tem alguma coisa a ver com amizade. Ou foram feitas por amigos, falam da amizade de um pelo outro. E também porque algumas vezes, algumas polêmicas que sobre amigos, algumas polêmicas a gente vai falar também. Incluindo a polêmica do Paul McCartney com o Michael Jackson. É, realmente é isso que você tá passando aí, dessa polêmica dessa banda, que são duas feras em música, né? Então você vê, é uma magnífica música que eles fizeram junto aí, fizeram muito sucesso. É, aí a última, olha, as duas últimas são emocionantes, né, Cacate? Fala pros ouvintes ficarem aí até o final, porque as duas últimas são emocionantes demais, né, Cacate? Bom, muito bom, as últimas duas músicas são extraordinárias, vai ser bom. É, então... Aí a gente volta falando também, vai ter dica do Cacate, vai ter o Rockate, porque vai ter um rockão aqui no meio. Muita coisa hoje. A gente vai ter alô do Cacate para os ouvintes que mandaram mensagem durante a semana. Você pode participar lá, www.senscast.org/chat, www.senscast.org/contato. Então, Cacate, vamos começar com o We Are The World, que você mandou para nós? Vamos lá, então. We Are The World, que é um projeto USA From Africa, USA que é From Africa, que foi um projeto para ajudar as pessoas na África, né? As que passam fome na África, não foi isso, Cacate? Exatamente. E como são vários amigos reunidos para fazer o bem, então acho que vale bem a pena começar com eles. Ok, então, vamos lá. Vamos lá? Helping hand. We are the world. We are. isso aí, Cacate, é o Paul McCartney com Michael Jackson, 666. Boa música, né? Boa música. Sabe que essa música teve uma polêmica, né? Porque foi na... Eles eram muito amigos na época, né? O Michael Jackson e o Paul McCartney. E na época ele... Acho que teve uma questão dele ter comprado os direitos autorais das músicas dos Beatles, no caso o Paul McCartney, depois de ter ouvido... Nos bastidores das gravações dessa música, e de uma, acho que tem mais uma outra música que eles fizeram juntos, dele ter ouvido o Paul McCartney falar que estava querendo comprar os direitos autorais das músicas dos Beatles, aí o Michael Jackson foi lá e comprou. Eu entendi como é que é. Já pensou que coisa? É, foi uma máfia, né? De luta, né? Pela, pela música. Isso vem o quê? É, esses bastidores, as causas que vão acontecendo. É, pelo que eu me lembro, foi exatamente isso. Ele pegou e teve toda essa questão envolvida da gravação dos direitos autorais da 666. É, da gravação, não, da compra dos direitos autorais da 666. Ó, então é isso mesmo. É, então, mas só que foi, eles continuavam sendo amigos, né? E gravaram essa música que é muito legal. E a primeira lá, We Are The World, o som do USA From For Africa. No caso, a 666 é de 1983, certo, Cacate? Exatamente. Continuando o nosso programa sobre amizade, Cacate, eu queria falar aqui a mensagem... Vamos lá, falar do... Cacate, é... Alô do Cacate, vamos lá. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. Você tem alôs aí pra dar, né, Cacate? Você falou do Nivaldo, seu vizinho, que você vai passar umas músicas pra ele depois do programa, né? Exatamente. Manda um abraço pro Nivaldo aí. Opa, um abraço aí pro Nivaldo, meu amigo aí. E tudo de bom aí. E ele também, eu também tenho aqui, o Vitor mandou uma mensagem. Vitor de Barros, ele ajuda a gente na parte técnica, ele mandou uma mensagem aqui falando que gosta do programa e gosta da rádio, certo? Ok, então. E o que, que eu ia te falar... É, eu, quando era mais novo, eu tive vários amigos assim, né? Poucos, igual você, que ficaram pra toda a vida, né? Mas é, você falou que quando você era mais novo, você era mais jovem, Cacate, que faz pouco tempo, que você ainda é um cara jovem. Você tinha um amigo chamado Robson, é isso? Exatamente, um amigo meu de infância. Gente boa? Bom, bacana. Manda um abraço pra ele. Será que esse cara tá como? Tá casado, solteiro, vivo, morto? Ah, já tá casado, já. Mas você tem contato filho? Ainda? Tenho, converso com ele ainda. Ah, então manda um abraço pra ele. Opa, um abraço aí, boa sorte, muitos anos de vida. E continua também ouvindo a nossa rádio aí. E muita música boa, hein? Certo. E agora pra gente fazer a mesma pegada, vamos continuar com mais duas músicas que tem a ver com essa coisa meio dos Beatles aí. Pode ser, Cacate? Vamos lá. Você então mandou pra nós Let It Be dos Beatles, que também é uma música que fala de amizade. Ok. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Caduca, programa do Cacate. Eu. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. We'll be right back. night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Well, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Programa do Cacate. Eu. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you find? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. I tell you, don't even say it no more. I'm a little help from my friend. Gonna get out of my friend. I'm a little help from my friend. Yeah, yeah. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like man. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them. Yeah. 6, 7, 8. Ô, Cacate, que música bacana, né? O boa Joe música. Cocker, With A Little Help. With A Little Help From My Friends. Essa música fala muito de amizade, né, Cacate? Muito boa. Como a ajuda dos amigos pode ser importante, né? Exatamente. Ela originalmente é dos Beatles, né? Essa canção original. Ela é With A Little Help For My Friends. With A Little Help From My Friends, ela é do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967. Ela foi regravada pelo Joe Cocker, que fez mais sucesso ainda do que a versão original, né? Exatamente. Você tava falando que você acha que ficou até melhor que a original, né? Ficou boa, viu? Tem várias músicas que ficam melhores as gravações que originais, né? Exatamente. Bom, mais um pouquinho de alô do Cacate, que tem mais mensagens aqui pra ler, certo, Cacate? Vamos lá, então. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. Ah, a gente recebeu mensagens, vamos lá. É, Cairo Braga sempre falando com a nós. Cairo Braga aqui, colaborador aqui da rádio. Manda um abraço pro Cairo, Cacate. Opa, um abraço aí, uma boa sorte e tudo de bom. É, então a gente também recebeu mensagem do Expedito. E recebemos uma mensagem do Raul, do Expedito Raul Marieta. É, falando da rádio, falando do programa. É, também a gente recebeu mensagem do Andy. Recebemos mensagens do Sutaco. É, acho que é isso, Sutaco. Bom, manda um abraço pra eles aí, Cacate. Opa, um abraço pra todos aí, tudo de bom. E uma boa tarde. E as músicas estão pra rolar. Vamos rolar, vamos muita lá. Música boa. E ainda a gente rolou antes do A Little Help From My Friends, From My Friends, do Joe Cocker. A gente rolou Let It Be. Por que a gente rolou Let It Be, Cacate? Você sabe. Amizade, né? Amizade. Amigo. Exatamente. E você sabe que Let It Be foi uma música meio polêmica, né? Porque é uma música do Paul McCartney, cantada pelo Paul McCartney. Mesmo sendo dos Beatles, é uma música do Paul McCartney, cantada pelo Paul McCartney. Eles eram muito amigos, mas nessa época de Let It Be, eles já estavam com as relações meio estremecidas. Porque, por exemplo, o produtor do álbum Let It Be era o Phil Spector. E o John Lennon não gostava do trabalho dele, mas o Paul McCartney gostava. Foi ali meio que começou vários atritos entre esses integrantes dos Beatles. E Let It Be é um exemplo disso, porque o John Lennon claramente não gostava da música, né? Ah, ok, eu entendo. As declarações deles sempre foram contra a música, que é uma música boa. Eu acho uma música boa, Let It Be. Muito boa. Você não acha? Opa. Eu gosto. Então, bom, a gente vai fazer agora, sabe o que, Cacate? Um bloco de músicas brasileiras que você indicou pra nós, né, sobre amizade. Vamos lá, tem o Guilherme Arantes e o Guilherme Arantes e Roberto Carlos. Exatamente. Então, amigo do Roberto Carlos e depois Lance Legal do Guilherme Arantes aqui no bloco de músicas nacionais do programa do Cacate. Manda! Anuncia aí, Cacate, Roberto Carlos. Opa, Roberto Carlos aí e logo mais Guilherme Arantes. Certo! Eu. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém pra ajudar na saída. A sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer você é meu amigo, não preciso nem dizer. Programa do Cacate. Eu. Na na na na na. Da hora, Cacá, te gostei, viu? É boa música, né? Boa música. É... Guilherme Arantes, Lance Legal. E antes teve o Roberto Carlos cantando em português, amigo, porque tem uma versão dessa música com o Roberto Carlos cantando essa em espanhol. É boa, hein? Mas é sobre amizade, é o que importa, né, Cacate? Bom. Mas o Roberto Carlos cantando em espanhol, pra mim, equivale a Julio Iglesias cantando em português. Nada a ver, né? Opa. Eu, pelo menos, acho bem, bem estranho. E você gosta? Ah, as músicas são boas, é. Ah, as músicas... Isso é verdade, as músicas são boas. Essa música Amigo do Roberto Carlos é muito bonita. Queria te falar, é... Bom, e... Continuando seguindo o programa do Cacate, vamos com a dica do Cacate? Vamos lá, então. Vamos lá, peraí. Deixa eu pôr aqui certinho a vinhetinha. Dica do Cacate, vamos lá. Dica do Cacate. A dica do Cacate hoje, Cacate, você passou pra nós um filme que fala sobre amizade também, né? Filme Os Três Desejos, é isso? Exatamente. Conta pra nós o que fala o filme, Cacate. Ah, o filme, na verdade, é... Desse personagem do filme, ele espera uma carona na estrada. E ele passa... tá com a perna quebrada, né? Isso. Ele é o quê? Ele é um andarilho? Como que é o esquema aí? O que que ele era? É o manco, né? Ele andava com a muleta. Uhum. E tinha um problema na perna. E nisso aí ele recebeu a carona e se hospedou na casa da mulher. Da pessoa que deu carona, isso, né? Que deu carona. Que eu tô vendo aqui que a atriz é Maria Elizabeth Mastrantonio, é isso? E o ator isso. O ator é o Swayze lá, o... Patrick Swayze, né? Isso aí. E... Bom, e aí ele pegou e foi pra casa dela, é isso? Exato. Ele ficou lá e tinha um menino de 6, 5 anos, essa idade. É. E ele queria ter um pai de volta, que o pai dele faleceu. É. Certo. E ele queria que ele fosse o pai dele no lugar do pai dele. É um grande filme. Aí eles desenvolvem amizade, é isso? Exatamente. Tá, então tá aqui, ó. Eu tô pegando aqui, abri a página aqui. Os Três Desejos. Depois de atropelar um homem acidentalmente, Gianni convida a vítima pra ficar em sua casa até se recuperar da perna quebrada, é isso? Exatamente. Aí no final, magicamente transforma o destino de Gianni e seus filhos, que aprendem uma lição inesquecível. Qual que é a lição que eles aprenderam, Cacate? Você lembra? Lembra a missão, sim. Porque, na verdade, quando ele cumpriu a sua missão, ele melhorou a perna. E como se diz, esse menino queria que fosse o pai dele de todo jeito. E ele explicou para ele que ele ia crescer, ele ia casar, ia ter família. E engraçado que quando esse menino cresceu... Ele tomou o destino dele, o Patrick Swayze, que é o ator do filme, tomou o destino dele. E ele estava andando junto com a esposa dele, com o carro dele, esse menino de 5 anos. Ele parou perto de um cemitério. Ah, é? Aí ele foi andando, de repente uma bola de beisebol bateu na cabeça dele e apontou pro túmulo. Aí ele viu o nome lá, que ele queria tanto que fosse o pai dele. E uma voz saiu do túmulo e falou assim, olha a família que você tem hoje. E tudo que você construiu e o que você é hoje. Nossa, que bonito, hein? Lindo filme, né? É isso... Tava na lápide, é isso? Exatamente. Tá. Então, filme Os Três Desejos, de 1995. É indicação de filme de amizade do Cacate no programa... Aí, a gente não esqueceu de falar, a gente não falou qual era o programa de hoje, né, Cacate? Vamos pegar aqui? Bom, mas então, você assistiu esse filme aonde? Vamos lá, é na TV? É, eu assisti na TV esse filme. Na TV e é de 1996, então é um filme já da década de 90, é isso? Exatamente. Bom filme. É, eu não assisti, mas eu prometo pra você que você é meu amigo, você indicou. Aí eu prometo que eu vou assistir, Cacate. Pode ser? Vamos lá, então. Então vamos lá. Agora, deixa eu só ver aqui qual que é o programa hoje. É, Cacate, vamos pegar a lista aqui. Olha, Cacate, programa 16, Cacate, da primeira temporada. Estamos chegando, hein? Opa! 16 programas. Continuando com a amizade, uma música que você tocou no Rockat. O que é o Rockat? Rockat é a música bem rock and roll do Cacate. Vamos de Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, Cacate? Vamos lá, então. Falar sobre amizade com um pouquinho de rock na veia. Até já! Rockat! change had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Programa do Cacate. Eu. Why can we be friends? Why can we be friends? Kakati, why can we be friends? O som do War. Essa música foi regravada pelo... aquela banda mais recente, a... putz, esqueci o nome deles, o... putz, eu não vou lembrar aqui. Bom, tudo bem. Mas ela foi regravada recentemente, mas é muito bacana, muito engraçadinha essa música, né, Kakati? Muito boa essa música. Why can we be friends? Do War. O War tinha um som bem, bem swingado, né? Um som bem gostoso de ouvir. E eles acabaram gravando essa música, que sempre foi uma música legal. Eu sempre gostei. E você curtiu? Boa música. Why Can We Be Friends, só pra gente falar, foi gravada e regravada pelo Smash Mouth. Smash Mouth. Essa versão aqui, ó. Quer ver? Olha aí, ó. Eu sabia que eu tinha ela aqui. É bem parecida com a original, né? Bem parecida. Vamos ver aqui. Olha lá, vamos adiantar um pouquinho. Olha lá. Bem parecido, né? É mais aceleradinha, né? É mais progressiva nessa lá. É, né? Então, bom, a gente continua, segue com as músicas sobre amizade no programa dos amigos Kakati. Programa do Kakati. Sabe o que a gente vai tocar agora, Kakati? Vamos lá. Happy Together, mas eu vou tocar um trechinho de Happy Together. Essa aqui, ó, tá vendo? Então, por que que eu vou tocar um trecho dessa música? Pelo seguinte, porque eu quero tocar duas versões dessa música. Happy Together foi você que mandou pra nós, né? Exato. E eu quero tocar depois uma versão que só a gente tem, Kakati, que é uma versão tocada dessa música que a gente tocou outro dia do Sens Analógico, que é o outro programa aqui de músicas analógicas aqui na Sense, que é uma versão com o Ray Conniff. Você conhece o Ray Conniff da Barbona Branca, né? Exato. Então, a gente tocou, deixa eu só falar pros ouvintes aqui, o Sense Analógico, ele vai ao ar. Abrir aqui, fazer também pros ouvintes conhecerem melhor a programação, né, Kakati? Exatamente. O Sense Analógico, ele vai ao ar todos os dias, diariamente, hein? Analógico é aqui. Sense Analógico vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã e às 2 horas da tarde. A gente tocou essa versão do Turtles, do Happy Together, feito pelo Ray Conniff. Então a gente vai tocar primeiro a versão do Turtles, que é a original, e depois a versão do Ray Conniff. Pode ser, Kakati? Vamos lá, então. Happy Together, que é uma música sobre amizade também. Pode ser? Anuncia aí, então. Turtles. Vamos lá, Turtles. Programa do Kakati. Eu. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime. And you say you belong to me, something ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. choice. It had to be the only one for me is you, and you for me, so happy together. The dice, it had to be the only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together. How is the weather? So happy together, we're happy together. Programa do Cacate. Caramba, Cacate, dá até um negócio, né? Que falar depois de uma música dessa, né? Opa, muito boa. Esse aí é um clássico maravilhoso. É demais. Ele fez a versão da música que a gente tocou antes, Happy Together. Quem é que é esse mesmo, Cacate? O Ray Comfort e tem também aquele Palmariata, duas feras das músicas clássicas. Esses aí vão ficar marcados. Nossa, aí... e eles faziam muito sucesso na década de 80 e 90 e 70, né? 70, 80 e 90 eles faziam muito sucesso. Eles pegavam as músicas... Punham acordes novos, instrumentos de orquestra, né, Cacate? Puxa vida, foi. E você falou que... Bom, aí eu te pergunto, sua opinião. Essa música é uma daquelas que ficou melhor que a original? Muito boa ficou. Você acha que ficou? Pra tirar um clássico desse no instrumento, o cara tem que ser muito bom. Tem que ser bom, e né? E você vê, Ray Comfort e o Palmariata, esses dois aí, pode assinar embaixo que eles são um profissional. Não vamos fazer o seguinte, essa edição é número 16, então vamos prometer pros ouvintes que a gente vai fazer uma edição do programa do Cacate só de música instrumental, pode ser? Sim, claro. A gente não vai dizer, não sabe agora qual que é, até pra fazer surpresa, mas a gente não sabe ainda se vai ser a da semana que vem. Mas vamos fazer com esses dois que você falou. Também tem Bert Kampfer. Tem vários que tocavam naquela antiga Scala FM aqui de São Paulo. Lembra disso? Exatamente. Pra você ver a notificação, que as músicas, quando ficam famosas durante muitos anos, ela torna a virar um clássico. É, você falou isso também daquela White Shade of Pale, né? Isso. White Shade of Pale virou clássica também, né? Clássico. Aí o cantor sai um pouco a voz e entra só instrumental, só fica instrumental. Ela fica uma música infinita, não tem fim mais. Não tem fim mais, não verdade, fim mais. Verdade. Bom, então a gente vai depois, mais uma de Rockate, que é a Cacate tocando rockão, falando de amizade, que é o Queen com Friends Will Be Friends. Vamos lá? Vamos lá, então. Até já. Programa do Cacate. Eu. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Caraca, Cat, legal demais essa música do Queen, né? Opa, boa música, hein? Eu sei que a sua preferida do Queen, eu vou falar aqui, porque você já falou, inclusive, no ar. Já. A sua preferida do Queen é Radio... Qual que é a música? Radio Caca, né? É. E essa aqui... Peraí, agora eu me confundi. Não, então, essa que você falou que é a melhor, mas essa Friends Will Be Friends é uma das boas deles. Sim, também, hein? Sim, claro. E o Queen tinha muita música boa, né? Infelizmente, não gravou muita coisa boa depois que o vocalista, o Freddie Mercury, morreu, mas era uma música muito boa, né? Sim, claro. Bom, estamos em cima do laço, então dá tempo da gente tocar as duas últimas músicas, né, Cacate? Vamos lá, então. Então, a gente falou no começo do programa que as duas músicas finais iam ser emocionantes, né, Cacate? Exatamente. Então fala pro pessoal aí segurar o lenço aí, porque, meu, vai ter gente que vai chorar. Vamos lá, então. Duas músicas que falam de amizade, eu não vou nem falar qual que é. Depois, na volta, quando a gente voltar pra se despedir de vez, aí eu falo o nome das duas músicas, né, Cacate? Vamos lá, então. Até já. Programa do Cacate. Eu. Precious love I give to you, blue as the sky, deep in the eyes of a love so true. Beautiful face, you make me feel, light on the stairs, lost in the air of a love so real. You can count on me, count on my love, count on me, count on my love. You see us Programa do Cacate. Eu. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles. I would find a way. Caramba, Cacate. Boa música. Meu Deus, né? Eu fico até assim, o que eu falo depois de uma música dessa? Boa música. Tem muito o que falar, né? Verdade. Fechamos com chave de ouro. Count On Me, do Jefferson Starship, que você gosta bastante, você sempre recomenda Jefferson Starship aqui. E essa última, uma das músicas mais lindas da história, Johnny Cash com Hurt. Inclusive tem uma música, uma coisa sobre essa música, que ele faleceu depois que Exato. Gravou essa música, né? Veio a falecer. E o Trent Reznor, que é o que compôs essa música original, o Trent Reznor do Nine Inch Nails, ele falou depois que ele ouviu essa música e depois de toda a história dele ter morrido e tudo, ele falou que essa música agora pertencia ao Johnny Cash, né? Porque é muito linda, né? Muito, muito, muito bonita essa música. E não é uma música emocionante. Por que ela fala de amizade? Vamos agora pegar essa parte. Ela fala de amizade principalmente de uma forma meio triste, né? Porque ele diz uma hora que... What have I become my sweetest friends? E então ele fala... O que nós nos tornamos, meu querido amigo? Então é uma música que fala de amizade, né? Exatamente. É uma passagem de amizade de amizade. Porque é uma coisa que fica guardado nas pessoas. A amizade é uma coisa que não tem fim. Não tem fim. Ela não tem fim. Ela tem começo, mas não tem fim. Verdade. Bom, então, meu amigo Cacate, estamos terminando. Dá um tchau aí pros ouvintes. Um tchau aí, tudo de bom e uma boa noite, obrigado. Certo, e para vocês todos que ouviram, saibam que nós aqui, eu e o Cacate, além de sermos muito amigos, nós também somos amigos de vocês, www.sensecast.org, para você participar. Tchau, Cacate. Opa, tchau.